vrei să nu de culoare de sus. Bom, muito bom dia, Xanéa 62-11 na sua escuta. 308, sono 963. Obrigado, Roger. Salvador, bom dia, voo 963, na sua escuta passa 2000 na Dael. Tomou o controle, voo? 08, voo. Controle ao voo 1865, bom dia, decolado, curvando à direita. Agora, quando possível, eu vou na sua Genepa. Para o acompanha. Obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5963, transfere.